já estou sentindo o frio da despedida. Pouco a pouco a minha vida vai perdendo claridade. Já estou sentindo a amargura. O calor dos teus abraços já há pouco me aquece agora. Teus olhos frios, quando se encontram os meus, já desenham um adeus de quem está para ir embora. Os ventos vão mudar, os dias vão passar, desfeitos em saudade. Do banco da tristeza, já vejo com clareza chegar a tempestade. O sol vai se afastando, a noite vai chegando, trazendo a solidão. A neve vai cair, a terra vai sentir a flor cair ao chão. Desfeitos em saudade. Do banco da tristeza, já vejo com clareza chegar a tempestade. O sol vai se afastando, a noite vem chegando, trazendo a solidão. A neve vai cair, a terra vai sentir cair ao chão.